Falar de sofrimento me incomoda até umas horas. Eu queria tá falando de alegria pra quem chora. Dizer que a tempestade tá no fim e vai passar. Foi só um desses sonhos que ninguém quer sonhar. 12 horas de viagem, tu tá é embaçado. Só rachando, estralando, o bonde lotado. Sem ar pra respirar, sem água pra beber. Uma desumanidade que só vendo pra crer. Dormimos uma noite ali no CDP de Bauru. No outro dia, meio-dia, seguimos pro lado sul. Depois de Getulina, Álvaro, Pirajuí e Aras, o destino do réu. Escuta aí, já quase meia-noite, atracamos na Penita. Te confesso, irmão, uma sensação esquisita. Eu me pergunto o que eu tô fazendo aqui, nesse lugar infeliz. Me diz por que aqui. Eu tava em São Vicente, tranquilo, trabalhando, ganhando remissão, fazendo a minha, estudando. No entanto, vai vendo só. Covardia é mato, o sistema te zoa sorrindo. No mó barato, mas firmão, o que eu não posso é fraquejar. Seja onde for e como for, é nós que tá. Se Deus quis assim, parceiro, assim será. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se pá, até tem uns conhecidos meus aqui. Pô, moleque doido, aí não me faça rir. Aqui, seu rap é alimento pros irmãos. É água no deserto, comida no lixão. Vários vagabundos vão gostar de te ver, de ouvir você rimar, de te conhecer. Pode crer. E vai por mim, que nada tá perdido. Soldado não morreu, apenas foi ferido. Foi mandado à frente de batalha, esquivava do filho da covalha. Assim que tem que ser, rapaz. Voltar pra casa, sofrimento não passa, não passa. Fui mandado à frente de batalha, esquivava do fio da navalha. Tinha um sonho poder voltar pra casa. Sofrimento não passa, não passa. Oh, passei o final de semana na inclusão, só de reflexão, sem rádio, sem televisão. Ouvindo histórias contadas por alguém. Monteiro Lobato na cadeia, o que mais tem? Aí neguinho, eu só fiz assalto de cinema. Não é pagando não, mas aqui faz a cena. Já fiz até a Tobias, já guia, voltar de ré. E pode pá que não dá outra, sou mais eu, já é. Vai saber, pra variar no guichê, colou um bicó. Meio receoso, cabreiro esquisito. Curioso é triste, existe em todo lugar. E pelo pique veio só manjar. Sei lá, se pá, nem compensar, comentar. Cada um, ainda mais nesse lugar. Quem morre, quem mata, quem caça assunto. Quem corre, quem fica, quem assina o defunto. Eu não sei, não vi, nem me interessa ver. Certas vidas compromete, só de saber. Uma pá de calça azul querendo te arrastar. Outros nem tanto, tá na fita pra somar. E na televisão quem leva a culpa tá de touca. Em dia de visita pega a fila e tira a roupa. Agacha, levanta, senta num banquinho. Jogam suas bolsas no chão de um quartinho qualquer. Cheirando a mofo, sujo, sem respeito nenhum. Revisto jumbo com despeito, atitude comum. Não pode isso, não pode aquilo. Comida racionada, não passa de um quilo. E a imprensa ainda diz que preso se alimenta bem. Que é só mordomias às custas de alguém. O que eu quero é voltar pra casa, viver em paz, sofrer na prisão, meus irmãos. Eu sou mais um. Fui mandado à frente de batalha, esquivava do fio da palha. Eu fui só mais um. Quantos dos nossos ainda se encontram privados da sua liberdade, vivendo as mesmas condições impostas por um sistema hipócrita e injusto? Quantos? Quantos ainda mais terão que morrer? Terão que sofrer dentro da prisão? Para que você entenda que não tem que ser assim. Sofrimento não passa, não passa. Inaras, lugar de máxima segurança. Lugar que mata aos poucos sua esperança. Alguém, porém, um dia me disse: recomece, negrão, quando estiver no limite. Assim que é e tem que ser, parceiro. Não desanime, seja honesto com si mesmo. Isso sim é ser o crime. Elimine, Rangel, tudo o que não te faz bem. Nessa luta sou mais vocês do que o que vem. Pense bem, meus irmãos, amanhã é outro dia. Transforme sua tristeza, chapa, em alegria. Viva um dia por vez na pura calma. Sofrimento é crescimento, irmão. Purifica a alma, persevere, ore. Se fortaleça no Senhor, o único digno de todo louvor. Me transportei para os palcos que eu já pisei, onde falei de Malcolm X, Mandela e Chico Rei. Me senti renovado e decidido a vencer. Palavras ditas com amor te faz renascer. Se é assim que tem que ser, firmeza, vamos aí. Se esse é o lugar, aéreo, eu tô aqui de novo. Vou tirar uma foto de perfil. Vai, ladrão, pega suas coisas, vamos descer pro covil. E saí da inclusão e minutos depois, com os meus pertences em mão, cheguei no raio 2, na gaiola. Fui bem recebido pelos manos, antigos parceiros, amigos de mil anos. Ô, negão, que fita, hein? Quem diria você aqui? Fazer o queijão, a vida é assim. Mas aí, vamos que vamos, não adianta chorar. Pra frente aqui se anda, o tempo vai passar. E passou, ensinando mais um pouco pra mim. Se não foi por amor, pela dor foi o fim. Presenciei uns vagabundos se acabando por mulher. A decepção é venenosa, né? Um coitado visitado por ninguém, abandonado, amargando a solidão. Desorientado, vi manos traçando planos, reféns da ambição, na corrida pelo ouro. Com disposição, vi desespero e alegria entre cartas e fotos. E em meio a tudo isso eu conheci vários flor de lótus. Fabinho Boy, Lelê, 77, Valzinho, Pio, Tifu, Fazendinha, Betinho, Faca, Fusca, Neriberto, Israel, Marcelo, Gregório e Daniel Maciel. Pessoas importantes pra mim, amigos de fé. Sem palavras, assim que é. Que Deus abençoe vocês grandemente e que nossa amizade permaneça eternamente. Amém. Agradecido pelas mãos estendidas. Precisou, tamo junto na mesma medida. Mas o que eu quero é voltar pra casa, viver em paz, sofrer na prisão, irmãos. Eu fui só mais um. Não desisti da luta. Jamais. Eu encontrei a cura. Desisti nunca mais. Só venci pelo ar. Eu fui só mais um. Meu Deus me fez mais forte. Nunca. Não depende de sorte. Só mais um. Só mais um. Assim que é. Muito obrigado, Deus do céu. Muito obrigado por ter me mantido vivo todos esses anos. Muito obrigado pela paciência. E olha só, depois de 13 anos, olha nós aqui, ó. Não me disseram que ia ser fácil. Mas quando eu nasci, minha mãe olhou pra mim e falou: aí, rapaz, você vai ser um guerreiro. Vai na sua luta. Olha nós aqui. Tamo junto.